Originalidade é o que manda no som. Guido e de rua entram em ação. É o som que vem das ruas, é o som que vem das ruas. O bonde que assola não espera socorrer. É o som que vem das ruas, é o som que vem das ruas. Cuidado porque o trem tá pronto pra correr. É o som que vem das ruas, é o som que vem das ruas. O bonde que assola não espera socorrer. É o som que vem das ruas, é o som que vem das ruas. Cuidado porque o trem tá pronto pra correr. A ideia se inicia, um dois é nós no ar. Tipo metralhadora, rajada ratatá. Então vou disparar a minha poesia. O rap me ensinou postura, autoestima. A vida inteira no meu DNA. Hip hop tá em primeiro lugar. Atento no argumento, ousadia, disciplina. Nem tudo é perfeito, mas o som é quem domina. Na norte, na sul, oeste ou na leste. Se for de qualidade, a rapa agradece. Esquece você que pensa que é modinha. Então paga pra ver, o tempo determina. É maluco, vai, vai, nem tenta. Tem vários lado a lado, os parça representa. A geração da rima, do groove bem pesado. Orgulho em dizer, dessa cultura eu faço. É o som que vem das ruas, é o som que vem das ruas. O bonde que assola não espera socorrer. É o som que vem das ruas, é o som que vem das ruas. Cuidado porque o trem tá pronto pra correr. É o som que vem das ruas, é o som que vem das ruas. O bonde que assola não espera socorrer. É o som que vem das ruas, é o som que vem das ruas. Cuidado porque o trem tá pronto pra correr. Mais fudido do que antes, na soma centroavante. Avante, meu estilo guerreiro está no sangue. Está no sangue baseado no exame. Com os mano até diante do instante. Desse bug decisivo no lance. Firmou sofrimento que passou na saída pro terror. No choque, baseado em um filme sem corte. No bote, só esse forte. Baseado na dor da revolta, sem perdão. Meu processo em ação, na sentença com os irmãos. Vou que vou, adeus pai. Perdoe esse pobre pecador. E nem tudo que eu faço em nome do amor. Do monstrão em cada esquina, desespero pra achar uma saída pros irmãos. Pra sustentar os pivete na missão. Porque no sino a estrutura do sino espécie chão. Vem conosco no refrão. É o som que vem das ruas, é o som que vem das ruas. O bonde que assola não espera socorrer. É o som que vem das ruas, é o som que vem das ruas. Cuidado porque o trem tá pronto pra correr. É o som que vem das ruas, é o som que vem das ruas. O bonde que assola não espera socorrer. É o som que vem das ruas, é o som que vem das ruas. Cuidado porque o trem tá pronto pra correr. Pode acreditar e pá. Aí, aliança racial, moro? Guido e meu irmão de sangue de rua. Originalidade é o que manda no som. E aí, irmão, preste atenção. É nós. Numa só voz agimos com fé.